Venha comigo se quiser viver. Quando estava triste o meu coração, eu fui para um canto e fiz essa canção. DJ, solta o solitário para todos os apaixonados. Amor, estamos aqui em mais uma ZebraCast. Aqui é Joel Suki. Eu não sabia o que era caviar. Olha aí. Que merda é essa? Até hoje eu não sei o que é, Joel. O cara é todo papudinho. Esse aí eu nunca vi nem comi, só ouço falar mesmo, ó, bicho. Aqui é o Ziva Júnior e decepção não mata, ensina a viver. É, é sim, viu? Essa daí é uma vivência, viu? É, é. Aqui é Telos e a decepção é a dor que ensina a gemer. Ei! Puta que pariu. Então, o cara sempre mete pornografia no meio, né, mano? Aí. Aqui é o Jota e eu me decepcionei achando que ia me decepcionar, mas não me decepcionei. Olha aí, é. O bicho já começa polemizando, né? E aqui é o Neto Mário e o meu contra-cheque já diz tudo. Essa aí foi massa. E no programa de hoje vamos falar sobre decepções da vida de todo mundo, né, cara? Vamos lá pros e-mails pra gente não se decepcionar logo, né? Correio! Correio! E vamos para mais uma semana de e-mails do BrasilaCast! Vamos lá! Escreva para o AzilaCast, o endereço é azilacast@azileitor.com.br. Siga o @azileitor no Twitter, como sempre, né, cara? Twitter é praticamente os bastidores do AzilaCast, né? É verdade. Se você usa o iTunes, clique aí no link e assine o AzilaCast no seu iTunes. E os downloads, basta clicar no link, descompactar o zip e escutar o MP3 em qualquer lugar. No celular, nas caixinhas de som. Famosas caixinhas de som. Inclusive, se você é algum DJ de ônibus e quiser fazer alguma parceria aí de links, né? É só colocar o AzilaCast da caixinha, né? É, recados, tweetadas do Azileitor bombando, né, cara? O pessoal pediu aí o One Piece, né, cara? Enlouquecidamente. Pra agradecer a todo mundo que me ajudou aí a pedir One Piece no AzilaCast, muita gente colaborando. Eu tenho certeza que muita gente que não conhece o anime, que tem algum preconceito pelo anime ser muito foda, muito violento e altamente divertido, depois que esse cast aí sair, com certeza mais gente vai gostar e vai passar a acompanhar a série. Caralho, cara, 500 episódios você tem que assistir. Eu já assisti, vocês que estão na merda aí. Campanha Acerte o Theo Luz ainda continua aí. Quem quiser participar, tem as instruções aí na postagem. Você tem que fazer a descrição de como você acha que é o Theo Luz, né? Primeiro e-mail, João Victor, 17 anos, Goiânia, Goiás. Fala, galera azilada. Confesso que no início não simpatizei muito com o cast pelo sotaque, mas foi só ouvir uns 2-3 casts no máximo e até incorporar algumas gírias no meu vocabulário. Olha aí. Esse aí é um dos que provavelmente está utilizando a gíria cocota. Eu só que aí, né? Só que aí também, que já é famosíssimo. É, hoje não perco um episódio, recomendo até para os surdos. Olha aí. Um abraço aí pro nosso público surdo. O Abate sabe o que é legal pros ouvintes surdos, é, mano? Que eles podem fazer a parada do triângulo com a mão do Telos, mano. É mesmo? E vão se comunicar muito bem. Uma sugestão, vocês poderiam lançar a linha de camisetas aziladas. Eu acho fantástico. Por mim, amanhã a gente vai procurar fornecedor de camisa, né, cara, que é difícil. Não. Trabalhadores chineses. É mesmo, tem que ter. O cara tem que ir no centro atrás desses caras. Em resposta ao último cast de histórias de calote, tenho uma. Eu tenho... Olha aí, eu já tô vendo aqui de longe do que se trata. Eu tenho o Xbox 360 Slim 250 GB há mais de um ano e jogo direto. Sou um asilado em games e nunca tive problemas com ele. No início eu tinha um cagaço foda com as headlights, mas nunca tive nada, então larguei o medo. Continue fazendo esse trabalho maravilhoso e proporcionando mais alegria às nossas sextas-feiras. Se tiver mais ouvintes que tem o Dreamcast, ó, que tem o Xbox há mais de um ano e meio, mandem e-mails também pra ajudar os ouvintes que estão querendo comprar. Eu pessoalmente, porque eu acho que eu tenho muita sorte, se eu comprasse essa porra com 6 meses dava. 3RL, por isso que eu não me arrisco. O próximo e-mail vem de Rodrigo Iron Man, 17 anos, Praia Grande, São Paulo. Salve, galera do Azila Cash. Muito massa, o último cash eu chorei de rir com as histórias, mas vou contar duas histórias de calote que aconteceram aqui com minha estimada família. Ixi, um dia eu aluguei um DVD no locador aqui no meu bairro, mas no dia de entregar eu tive de viajar e pedi para minha mãe devolver. Quando eu voltei, o DVD não tinha sido devolvido. Olha aí. Tu sabe o que é o legal do Rodrigo Iron Man, mano? É porque todas as histórias dele envolvem a família dele, né, cara? É verdade, cara. Os Vingadores, né? Deve ser mega divertida a família desse bicho. Pois bem. Thor, Capitão América ali. Peguei o DVD e fui devolver, mas quando cheguei lá, a locadora tinha fechado. Resultado, acabei com o DVD. Olha aí, cara. Se deu bem, né, no final. Pois é. E a segunda história aconteceu com meu pai. Ele alugou o Chassara. Como é, mano? Chassara? Que é isso, cara? Ele alugou a Chassara em que nós morávamos. Chassara deve ser um adjetivo aí pra barraco, né? Alguma parada dessa. É, deve ser. Bem, se passou o primeiro mês e o cara não pagou. No segundo ele falou que não deu e essa putaria se arrastou por uns 2 meses. Meu pai cansou disso e foi atrás do cara. Foi quando ele foi descobrir que o cara foi preso pela Polícia Federal por causa dos calotes que ele andou dando por aí. É isso. Olha aí, cara. Puta merda, cara. Pra você ver, né? E no final das contas, o meu pai pegou a Chassara de volta e terminou tudo bem. Menos do lado financeiro. Contudo, se o amigo Rodrigo Iron Man puder enviar pra gente o que porra é Chassara, a gente relê a história de maneira mais dramatizada, né? Bem, galera, é isso que eu queria falar, que continuem assim, nos divertindo. E PS, comprem um microfone decente pro Theos, porque tá ficando foda entender o que esse malandro fala. A questão do Theos não é o microfone, mano. É porque se os ouvintes vissem a maneira a qual ele grava, diriam que o áudio ainda sai excepcional, mano. Qualquer dia desse a gente vai fazer uma câmera escondida mostrando como é que o Telus grava. Aí vocês vão entender como é que é a nossa situação. Pois é. E o próximo e-mail é de Ronaldo Fernandes, 17 anos, Praia Grande, São Paulo. E aí, asilados, asileitos? Muito massa os caches de vocês. Conheci através de um amigo que vive ouvindo seus caches direto. Essa daí eu já matei, mano. É o PC, mano. E pior que eu tô suspeitando que o Ronaldo é o PC mesmo. O mais massa que eu achei até agora foi o Quem Não Tem C*** Não Ouve, que é o Histórias de Terror. Já morei aqui no Ceará, então eu tenho problemas de entender suas gírias e seus casts e suas histórias. Daí me matam a saudade do estado do Ceará. Vou falar do último cast que foi o de calote nos outros. Eu comento nos próximos e-mails que mandar. Próximo e-mail vem de Nádia Sofia, 22 anos, Juazeiro do Norte, mas morando em Mossoró, Rio Grande do Norte. Olá, meninos do Azila Cash. Até que enfim, tava demorando para que algum cearense pusesse seus dotes humorísticos para fora da internet também. Aí. E agora que eu sou totalmente fã do podcast de vocês, posso dizer que sou uma asilada também. Pois é, cara, nós somos humoristas. Humorista. É um elogio, né, pra quem é cearense isso. É verdade, cara. É que, na verdade, o cearense por si só ele é humorista, né, quando ele sai pro outros estados que a negada fica achando isso, né. Pois é. Ah, beleza. Nusga, minhas noites agora são bem engraçadas e divertidas porque agora eu fico ouvindo os podcasts antigos e me acabando na gargalhada. Vocês se tornaram minha companhia nas noites antes das provas tensas da facu. Olha aí, cara. É, pois é. Antes o pessoal ia pra cama com o Jô, né? Agora vai pra cama com o Azileitor, né? Pois é, cara. Estamos bem, né? É, pois é. Meu cast favorito, com certeza, é o de coisas que dão raiva. Ri muito quando ouvi e rio muito toda vida que escuto. Uma coisa que sempre tenho raiva são das filas de banco, principalmente quando você passa tipo em 5 horas na fila pra chegar na boca do caixa e a criatura olha pra você e diz: desculpe, mas o sistema está fora do ar. Puta que pariu, o sistema fora do ar também é tenso. Coisa que dá raiva também, né? E sobre o cast dessa semana, rachei de rir com o caso do Fusquinho e do calote na locadora do Telos. Olha aí, cara. Muito tenso esse povo que pede um serviço e não paga por ele. E gostaria também de elogiar as trilhas sonoras de todos os casts, são sempre muito da hora. Olha aí. Bom, vou ficando nessa, antes que eu escreva demais. Cheirinhos, abraços, beijos para todos vocês. Sua nova fã. Olha aí, cara. Mais uma fã intitulada do Azila Cast. E o próximo e-mail é do Lucas Rodrigues, 18 anos, universitário, Recife, Pernambuco. E aí, galera doideira do Azileitor, cada vez mais massa os Azila Casts. Parabéns de verdade pelo trabalho. Voltei para contar o meu conto de São João, que não é tão sensacional, mas foi um momento divertido, ou não. Estávamos na época de São João, eu e um amigo, meio atabacado, comprou uns 30 contos das mais variadas bombas. Ele colocou a sacola presa no braço e pegou um mini rojão para explodir. Riscou o bicho direto da caixa de fósforo. Tu vai imaginando a cena que o cara já saca o naipe desse amigo aí, viu? Tu imagina o cara com a sacola de fogo de artifício debaixo de um braço, aí um rojão na mão, mano. Riscando na caixa de fósforo direto. É que pariu. Só que o rojão não foi muito longe, porque quando ele jogou, o saco subiu e o rojão entrou, foi lá. Aí o saco começou a derreter e o cara chorando e gritando: minhas bombas. E eu, e eu rindo demais. Aí começou a pipocar tudo junto, chuvinha, rojão. E tudo que machia lá dentro. Minhas bombas. Minhas bombas. E lá... Ai, ai. E lá se foram R$30 de bombas de uma só vez. Foi massa. Sobre o Azila Cast de calotes, acho que nunca cometi nenhum calote. Olha aí. Nenhum muito não, grave. Nunca cometeu. Exatamente. Nenhum muito grave. Só lembro de uma vez que peguei um jogo de um amigo. Só que o jogo não pegava sem a peste do CD. E eu nunca achava o crack. Eu tenho esse CD. O crack é aquela bombinha que o cara joga no chão e dá um estalinho, né? É, aí tenho esse CD até hoje. Peguei esse bicho em 2006 e atualmente já achei o crack. Olha aí, cara. Essa parada aí de crack, né? Minhas bombas. Minhas bombas. No. caviar é uma comida que é de luxo, né? Dependendo da região do país. Aí, de repente, minha namorada chega e, não, caviar é o ovo do peixe. Porra, essa, peixe? Sei, babá, dessa hora aí tu imaginou um peixe com um saco, não foi não, mano? Caralho, mano, ovo do peixe, mano, pior que é mesmo, caviar é altamente nojento. Merda, meu irmão, nojento é o caralho, cara, tu não come ovo de galinha não, porra? Como pega o caviar é nojento que só, mano. Ovo de galinha é uma coisa, mas ovo de peixe, bicho. É, ó, como pega o ovo, e o ovo é, não sai de um jeito nojento não, sai pelo cu da galinha, não é nojento. Mas a casca é limpa, mano. Na verdade, eu nem como ovo, mas... Na verdade, com a explicação aí do Jota, eu desisti, viu, mano? Não, mas uma farofinha de ovo é massa. Sim, mas como foi o negócio lá do caviar, mano? Comer esse bicho com ovo? Não, bicho, eu achava que fosse outra coisa. Eu achava que fosse, sei lá, alguma verdura que veio do fundo do mar, alguma coisa assim. Mas, o caviar, visualmente, cara, ele é horrível, ele é preto. É, cara, mas isso aí é racismo, cara. Não, se tu pega, se tu pega uma fruta e a fruta tá preta, ela tá podre, tá entendendo? Geralmente a comida que o ser humano come, quase nada é preto, tá entendendo? Tá toda a comida. Peraí, não, isso é preconceito. O feijão é preto, cara. É, o Telos aí tá acostumado a comer ovo de peixe, né, Telos? Telos aí tá acostumado a comer ovo de várias espécies de animais, né? Não, mas tem essa putaria, tem uma comida que os caras misturam testículo de boi ali. Essa parada aí, uma feijoada. Negócio de rabada, é? Rabada. É, rabada, mas é o nome do outro. Nós estamos mesmo. Panelada. Rabada, mano. Puta rabada, que, panelada, mano. Meu irmão, eu morro de nojo disso, ó, mano. Nem perto. É da puta mentiroso, mano. Que quando esse bicho acorda de ressaca, a cara dele é lá no São Sebastião, mano. Comeu uma panelada pra quebrar o. Ai, Deus. Aquela parada que o cara acorda com ressaca e vai lá naqueles quiosquezinho do Mercado São Sebastião, altamente higiênico lá na parada. Aí o cara, 7 horas da manhã, toma uma panelada e sai todo se tremendo, mas suando. Eu só tô, eu mesmo nunca fui lá. Eu já te vi, mas saindo de lá. Agora, uma decepção gastronômica foda que eu me lembro, mano. Quando eu era mais novo, a empresa do Palhaço do Mal ali, eles começaram com... Eles começaram com a campanha do Big Sanduíche do Palhaço do Mal, né, na televisão. Sanduíche de minhoca, né? Não, mas esse bicho, mano, tinha uma musicazinha alegre, né, e tal, dizendo os ingredientes do sanduíche. O cara pivete, puta merda, uma música zona massa e tal. Aí o cara ficava fantasiando aquele sanduíchezão imenso, mano. Rodando e tal, o cara, né? Eu tenho que ir no shopping comprar uma parada dessa. Rodando. É, sanduíche ali com verduras frescas e tal, bicho. Na mente do cara, uma porra do sanduíche com uns 40 centímetros, mano. Enorme. Cara, né? O cara tem que comer essa porra e tal. Aí o cara foi no shopping, né? Chegou lá no na lanchonete desse malandro lá. O cara, não, eu queria um sanduíchezão daqueles que o palhaço farra propaganda e tal. Bicho com dois hambúrgueres, alface e tudo mais lá, né? O cara cantarolando a música. Ah, beleza. O cara lá na mesa e tal, ansioso. Aí esse bicho vem tipo numa caixona, né? Assim, de papelão. É. O cara, eita porra, mas é agora? É agora, né? Aí o cara abre assim a caixa, mano. Aí o bicho minúsculo, mano. O cara... Puta que pariu, mano. Será que é raro aqui o pedido? É o cara abrindo assim, hein? Todo amassado, né, Larissa? Mal tinha 15 centímetros, né? É, mas o cara, não, mas isso aqui, o cara pegando com a mão, mano, na minha mente, eu ia ter que, tipo, amassar esse bicho um pouco, mano, pra poder encaixar na boca. Aí o cara segurando esse bicho com a mão, é o cara, puta que pariu, o bicho caro que só uma porra. Você começa a achar que ele é grande logo pelo preço, né? Sabe o preço, caralho! Um preço desse só pode ser uma coisa muito gigantesca. É, mano, o cara... O cara imagina, não, mas se eu tô pagando o preço de dois almoços, o bicho deve ser foda, né? Caralho. Aí chegou lá na hora, meu, eu me lembro até hoje, isso aí foi triste. Eu me lembro que em menos de um minuto eu comi, fiquei com fome e o pior da história é que até hoje a musiquinha está na minha mente. Só me lembro daquele filme, cara, do Michael Douglas, o Dia de Fúria, né? Ele chega lá na lanchonete aí. Eu não quero almoçar. Quero tomar café. Eu entendi. Eu sinto muito. Ah, é? Pois eu também sinto muito. Escarvado! Opa, calma, fica organizado. Opa, calma aí. Fiquem todos sentados. Senta aí, sou eu. Ô, Titi. Vai aonde? Aqui. Não, eu quero um hambúrguer e tal. Aí eles ficam brigando, né? Ah, eu quero um hambúrguer. Aí esse bicho dá um tiro pra cima, né? Com a pistola ali. Aí a mulher entrega um hambúrguer pra ele. Não, a gente tá no horário de almoço, mas mesmo assim a gente fez um hambúrguer pra você. Deram uma cuspida do mal, né? No hambúrguer desse. Esse bicho abre a caixa do hambúrguer. Que porra é essa? Você tá vendo aquela fotografia ali? É um hambúrguerzão gigante, né? Esse bicho puxador. 12 assim, você vai me entregar um hambúrguer daquele jeito e tal. Se todos os clientes dessa lanchonete na fuleira mandassem com uma 12 na cintura, isso aí não aconteceria. A minha ex-noiva e a minha atual namorada trabalharam. Uma trabalhou nessa lanchonetada pelo neto, se não for por ela, é por uma muito parecida. É do palhaço do mal, né? Só que ela trabalhava numa área que é chamada de área café, que lá não vende o sanduíche, esse tipo de coisa, vende só café, pão, esse tipo de coisa. E nessa área que ela trabalhava, nego reutilizava copo, pão caído, eles apanhavam e botavam de novo pro cliente. Uma decepção muito grande pra mim, porque até pouco tempo eu realmente gostava de tomar café nesses cantos. Meu Deus. Depois dessa, eu me decepcionei bruscamente, nunca mais fui comer num lugar desse. Ainda bem que aquele palhaço ali sempre aterrorizou o cara e o cara nunca confia no produto desse malandro. Essa parada aí do Neto aí me lembra. Cara, você se liga nas batatinhas. A batatinha do Betinho. É o massa que ele fala achando estranho, né? A batatinha do Betinho. Mas essa aí é a da onda, né? É, uma batatinha, aquela batatinha da onda. Aí. O cara vê um sacozão mega super master gigante, né? Aí quando o cara vai abrir, tem da metade pra baixo. De... O vento vai. Né? Esse bicho aí é igual o pastelzão lá da rodoviária, mano. O cara compra esse bicho, aí dá uma mordida, aí sai só aquele bafuzão. Aí o cara dá uma espiada assim com o olho, mano. Aí não tem recheio, mano. Aí o cara, puta que pariu. E o pior é que é tanto vento quente do pastel que o cara queima a boca, né? Porque a primeira mordida que ele dá, sai aquele vapor e é tanto vapor que caiu da boca do cara. Eu conheci um cara que pegou um Tesol na hora que foi dar uma olhada dessas aí, aí saiu um bafuzão quente. Eu me lembro, cara, que uma vez eu comprei um pastel desse daí de vento. Eu dei uma mordida, eu dei uma olhada assim pra ver se tinha recheio, né? Aí inventei de apertar, mano, o pastel. O cara na esperança, né? Aí só a fumaça zona assim nos meus olhos, né? Aí quando eu olhei no espelho, o olhão vermelho, meu. Vixi, meu. Cara, é isso, o cara pegou com 20 vídeos. Puta que pariu, meu. Não, mas conta aí a da lenha, velho. Que a da lenha é massa. Vixe, levou uma lenhada, foi turma dela. Foi não, macho. A gente aqui pra comemorar o aniversário do Joel aí e tal. Aí vamos para um rodízio de pizza, né? Só um minuto aí. Joel, até aniversário, cara? Não, foi dia... foi segunda-feira. Ah, cara, parabéns. Eu nem fui hoje porque hoje foi aniversário do meu irmão. Valeu. Parabéns pro teu irmão, né? Já começa mal por causa que a pizzaria que tem o rodízio aqui já não é lá essas coisas, né? Ei, mas essa pizzaria aí é a do INSS, é? É não. Não, se acalma. Aí a gente não deu pra ir pra que a gente ia, né? Aí a gente, não, mas tão bom experimentar logo aquela pizza ali, a lenha. que a bicha normalmente é uma pizza diferente, né? E pode ser do futuro, né? Então, bom, já que é pra comprar uma pizza, vamos comprar pelo menos uma novidade pra ver se vale a pena, né? Não, mas pera aí, mas tu colaborou no pagamento dessa pizza aí? Não, foi eu que paguei, mano. Vixe, meu irmão. Os dois caras aí, o Telos e o Mestre, não, vamos experimentar a pizza do forno a lenha, né? Vamos ver qual é, né? Só aí, o Telos ter pagado aí já entrou na minha lista de surpresas. Pra que eu fui dar ideia, macho? A bicha é uma porcaria muito grande, macho. Que diabo de pizza nojenta, mano. Não, mas isso é porque pagou de má vontade, mas a é pizza verdade. É de forno a lenha, né? Que normalmente, quando a pizza é forno a lenha, ela tem a borda maior, né? Embaixo dela fica mais crocante, tá? Fica aquela massa mais consistente. Não, cara, é aquele recheio. Pra mim, macho, a bicha tava crua pra começar da história. Recheiozão todo estranho, bicho. Parece aquelas mussarela que o cara compra assim no mercadinho, bicho. Ah, eu só sei que tava uma merda muito grande e eu fiquei indignado nesse dia aí. Tu não deu na cara do garçom, não, mano? Rapaz... Aí, isso daí que me espantou, viu? Mas aí tu vê que o Theus é igual a mim, cara, que ele paga pra reclamar das coisas, né? Pois é. Com migalha de pão, né? Que saia mais massa. Isso aí fazer uma pizzazona doideira, né? Essa merda aqui. Porra, mano. Tu nunca chamou ninguém pra comer pizza tu fazendo, mano. Como é que tu disse sabe fazer pizza? Uma pizza do Manel que é conhecida. É a pizza que esse bicho faz de creme cracker. Essa daí é do mal. Pizza de creme cracker. Essa daí até eu conheço, cara. Como é isso daí, mano? Essa daí eu já comi e eu recomendo. Pizza de creme cracker? Como é isso aí? Essa bicha aí é doideira também. Sexta-feira? Muito legal, gostei de ver. Eu também gostei dessa ideia. Culinárias teolusianas. Os ingredientes são um pacote de creme cracker, 200 gramas de queijo mussarela, 200 gramas de presunto, peito de peru. Pode ser apresuntado, pode? Presuntado é mó bosta, vai ficar uma merda. E mortadela, pode ser? Mortadela também não, presta não. Não, mas tem o orégano, né? A gente bota o oréganozinho pra ficar mais delícia, né? É a pimenta, mas é a pimenta, não leva não, pimenta não. Coloral, velho. Puta merda, viu? Tu já comeu pizza com coloral, velho? Caralho, bicho. Pizza bolonhesa leva coloral, mano. Leva não, esse bicho. Meu irmão, qual pizza leva coloral? A bolonhesa, mano. Bolonhesa? Por que ela leva coloral? Porque ela tá na carne moída, é? Exatamente, mano. Aí você vai, um modo de preparo, você vai, pega uma bolachinha, corta, bota em cima da fatia de queijo, corta num quadradinho do tamanho da bolacha, tira o queijo, o pedacinho de queijo, bota em cima da fatia de presunto, recorta também, igual a fatia de presunto, ou igual a bolacha, tamanho da bolacha. Corta a fatia de presunto igual a fatia de presunto. Ótimo! Igual o tamanho da bolacha, e depois você pode botar o queijo, o orégano, o presunto, leve ao forno por 5 minutos, e todo mundo fica feliz e altamente gostoso. Cara, uma vez eu tava aqui de madrugada, eu peguei na geladeira, aí eu vi uma coisa assim amarelada, né? Aí eu peguei, caralho, o queijo, ó. Caralho, aqui em casa nunca tem queijo. Eu peguei o queijo, cara, eu tirei, esse queijo meio branco. Aí eu peguei assim, mexi no queijo, durinho e tal, aquele velho queijo do interior. Queijo agora aqui coalho, é só, né? Eu cortei assim um quadrado, fiz questão de pegar um pão, assar, passar manteiga, aí eu peguei assim, botei presunto e botei esse queijo dentro, cara, deu uma mordida. E no final era um goma. Goma? Goma. O que também, tu é? Tu é? Não sei nem o que é que eu pergunto que tu é. Eu acabo não sabe disso, não consegue distinguir o queijo de uma goma, que cabe é isso? Então, de madrugada, uma parada, uma quadrada, amarelada na porta de alimentos frescos da geladeira. Bota essa parada direito, mano. Tu tava vindo da farra muito louco. Com aquela, como é que se diz? Com aquela fomezona federal da ressaca. Essa aí é a melhor hipótese, viu? Mas eu não tava bêbado não, mano. Eu cheguei num lugar onde eu tava bêbado não, mano. Filme que eu me decepcionei fantasticamente, cara, foi aquele Fúria de Titãs. Puta que pariu. Vixe, meu irmão, é doido. Eu tava com as esperanças incríveis pra esse filme, porque eu tinha assistido primeiro, a primeira versão de 1970, 80, alguma coisa assim. O antigão é do Scorsese, essa primeira versão. É, não, cara. Eu sei que tem o Cazuza lá atuando. Ixi, meu, você tem o Cazuza doideira. Aí esse segundo filme, cara, puta que pariu, bicho. Meu Deus do céu, cara. Ah, pra mim, mano, o Fúria de Titãs, esse segundo filme, quando eu fui assistir, eu achei massa pelo cartaz e tal, e tinha uma propaganda, eu sabia mais ou menos do que se tratava. Mas pra mim ficou uma característica, tipo, como se ele tivesse sido mal adaptado, como se ele fosse a história baseada de um livro, que fizeram a adaptação de qualquer jeito, mano. Eu ainda me lembro, uma cena absurda, que o protagonista vem andando assim, aí normal, no meio de uma floresta, do nada, andando, aí ele olha pro chão, ó, abaixa assim, é uma espada, ó. Aí não sei quem tá perto dele, não, não, isso aí é uma espada sagrada, que não sei o que e tal. Ele, ah, beleza. Ele bota assim na bainha e vai-se embora. Cara, eu sei que esse filme foi totalmente desvirtualizado da mitologia grega. Não, e o pior, cara, o pior é que eu li um livro, cara, que é muito bom, cara, sobre a história do Perseu. Então, eu já sabia a história do Perseu, cara, e eu, quando, na minha cabeça, se o filme fosse bem feito, ia ficar muito foda, cara. Fica foda demais, cara. Não, cara, a história do Perseu da mitologia é muito massa, cara. Não, o foda é a putaria do Pegasus. Esse bicho vem andando de novo, é o cara. Não, mas a gente tem que achar um Pegasus, só que esses bichos são raros, que são uma porra. Quase ninguém vê essas paradas e tal. Aí esse bicho, mano, que aquilo ali na frente é um Pegasus, ó. É, mas morre não, não, quem diria, que porra, né? É? Bicho, mas agora um filme que decepcionou todo mundo foi o Matrix Reloaded e o Revolutions, viu? Ah, cara. Mas pra mim até todo que não. Todo mundo, entre aspas. Pra mim tá... Ah, cara, isso é uma coisa que eu discordo. Pra mim tá massa. Eu acho o Matrix muito foda. Ele é muito foda. O 2, cara, ele é extremamente foda, cara. Não, cara, não, o Matrix 2, cara, quando eu assisti, eu... Caralho, meu irmão. Agora o 3 vai ser inesquecível, tá? O 3 pra mim foi uma merda foda. Foi muito ruim, muito ruim. Mas agora, tu assiste de novo hoje aquela cena dos 100 agentes, cara. Puta merda, cara. Que chato é aquilo, cara? Era... Tem partes ali, cara, que o cara só pegou uma fotografia assim, aí jogou. É, os caras estão lutando aqui e tal. Aí, puta. O importante é o seguinte: não é como o filme é hoje. O importante é o que você achou do filme quando viu na época. Tá entendendo? Não, mas o filme foi ruim, foi mal feito. Se você analisar, o filme é mal feito, cara, aquela parte. Na época não era, cara, na época era inovador. Não, mas o Matrix 1 foi mais inovador do que o 2. Ah, pois é, mas o final do Matrix me decepcionou também. Ah, o 3 foi uma merda, cara. O 3 foi uma aposta muito grande. Eu achei que o filme ia acabar com louvor ali, aí eu, puta que pariu. Que, uma coisa que me decepcionou... Eu nem me lembro como é que essa porra acaba. Ainda bem, né? Não, mas eu vou assistir de novo, só pra ver. Pra fazer o mal, é. Cara, um filme que me decepcionou muito foi o Silent Hill. Eu sou fã dos jogos do Silent Hill, cara. Eu sou fã, de verdade. Mas o filme, cara, me deu um abuso tão grande de ver o filme, cara. Eu acho que eu só me senti assim. Só senti um abuso desse quando eu assisti Dragon Ball. Pra ter ideia de como. Dragon Ball é uma merda muito grande. Eu não puta merda. Mas o Dragon Ball é putaria. O cara assistir Dragon Ball com qualquer expectativa é osso. O cara falou tudo, cara. Quando disseram que ia ter o filme do Dragon Ball, todo mundo ficou com expectativa, cara. Porque todo mundo... Mas logo em seguida, quando disseram que ia ter atores americanos, a expectativa sumiu. Foi igual sabe? Aconteceu, sabe o que? Aconteceu há pouco tempo isso com o Akira. Todo mundo falou, vai ter o filme do Akira, galera. Caralho, o filme do Akira? O Akira? Caralho! Aí quando falaram assim, o diretor vai ser esse e os atores vão ser esse. Caralho, vai ser uma merda muito grande. Primeiro porque já não vai passar mais em Neo Tóquio, vai passar em Neo Detroit. Pronto, fodeu, cara. Vixe, mas Detroit é a cidade do Robocop. Vixe, vai ser massa. Detroit é a cidade do Al Capone, mano. Vai ser massa. Detroit é a cidade do Axel Foley, mano. Vai ser massa. E pra quem não sabe, Detroit é a cidade do Obama, mano, também, então... Mas parece que o Akira foi cancelado. Porque o diretor desistiu ou desistiu do diretor. É. Agora tu sabe. O diretor desistiu ou desistiu do diretor? Tá na mesma, mano. Tá sem diretor. Mas o Dragon Ball é uma coisa que já era horrível. Agora o Akira, com atores americanos, eu ainda acredito que possa sair alguma coisa. Porque como a história do Akira é um pouco mais adulta e tal, o roteiro é mais encorpado, tem possibilidades. Disseram que os atores da Akira, principais, parece que iam ser o Leonardo DiCaprio e aquele maluco do 127 Horas, como é o James Franco. Né? O Tetsu tinha que ser aquele Joe Pesci. Fosse ele, aí pronto, eu já botava o filme direto. Joe Pesci. Agora, cara, um filme que me decepcionou, que eu achei que ia ser fodão, foi o Thor, cara. Não fala nada, eu não achei ainda não, então... Eu não espero mais nada de filme nenhum no estilo do Thor, desde Iron Man 2. Depois que eu assisti Iron Man 2, meu irmão, minha cabeça, sério, toda vez que eu vejo um filme no estilo, eu falo assim, vai ser uma merda. A minha cabeça já tá programada pra isso, cara. Ela não cai mais nessa, não. Mas o Iron Man 2 ali foi foda. Caralho, meu irmão, só foi uma merda foda, porque o negócio é muito ruim, cara. Não, mas realmente eu não sei qual é o nível de... O que é que vocês acham bom ou ruim, mano? Porque tem muito filme legal, vocês acham uma merda, que diabo é isso? Eu achei o Homem de Ferro dos Massa, mano. Vocês estão tudo doido, mano. A cena da maletinha irada e aquela cena do início que a doidona lá rebola o capacete desse bicho de cima do aviãozão também irada. O resto do filme é irrelevante, mas essas duas cenas são massas. Agora o Thor, cara. Agora o Thor é que... Sei lá, bicho. Na minha mente eu achava que o Thor fosse de outro jeito, cara. Fosse mais escrotão, tal. O cara todo escrotão. Pois é. Porque se o Thor fosse igual ele é no HQ, igual ele é nos Vingadores e tal. Quem, pô? Eu nunca consegui ler muita coisa do Thor. Mas pelo que eu conheço dele, eu sei que ele é um cara escroto, cara. Ele, cara... O cara não pode se apaixonar pela mulher, mano? Não, mas calma aí. Só porque o cara gostou da mulher, vocês estão condenando o filho. Que é isso, mano? Bárbaro, tem que só pegar a mulher e sair fora, mano. De onde é que um bárbaro vai criar amor, mano? O cara é um deus, mano. O cara, não, mas... Mas eis o segredo do mistério, mano. O que me incomodou, cara, é que o Thor, ele no filme tava todo sorridente ali, todo... O que te incomodou é porque ele gostou de mulher, mas tu não gosta. Tá doido. Eu vou só falar só o seguinte, cara. Eu já tive um noivo, né? Já namorei várias vezes. Noivo não é sinônimo de decepção, não. É sinônimo de loucura. Cara, de primeira vez com 13 anos. Ih. Até eu já fui noivo, cara. O que tem decepção amorosa é um... Mas tu engravidou a menina, mano? Tu é doido, é, mano? Não engravidei ninguém, não. Pra virar noivo, só poderia ter engravidado, né? Porque a última vez que o Telos engravidou uma menina, deu quase um noivado aí. Não, na verdade eu não quase engravidei ninguém, não. É loucura do neto. Eu sei que quando o Jota conheceu o Telos a primeira vez, ele se decepcionou. Não, achei putaria, o Jota tava voltando com o Babau. Aí eu, ei, Babau, mas como é que tu imagina o Telos? Não, mas eu imagino ele um senhor, magro, entre 30 e 40 anos. Daqueles trabalhador triste da vida, né? O cara desiludido que não pode ver um bar que entra pra tomar uma. Ah, vixe, velho. Só faltou ele dizer que o cara era negro, mano. Eu imaginava, cara, o Theo, tipo o Barney do Simpson. Vixe. Era mais ou menos aquele naipe ali, cara. Mas é por aí, mano. O personagem dele tem que ser por aí. Caralho, cara, eu já me decepcionei muito, cara. Mas uma das decepções mais foda, cara, foi com uma ex minha, cara, que ela vendia artigos eróticos, sabe? Vigi, aí. Na verdade, não era ela que vendia. A irmã dela vendia. Ela vendia pra irmã dela. E ela usava. Mais amigável do que o sex shop da irmã dela, sabe? Ei, mano, mas apresenta essa irmã dela aí, mano. É verdade que sexy shop dá dinheiro, mano. Com certeza, porque uma fantasia minúscula custa 120, 130 pau, cara. Puta. Minúscula, literalmente, né? Com certeza. Quanto menos, melhor. Agora eu me decepcionei porque eu pensava que essas bichas fossem bem baratinhas ali. Vixe, eu tava pensando em comprar uma, você entregou. Pelo sentido da oração, eu entendi que ele comprou uma e se fudeu. É. Eu também entendi isso. Cara, aí tipo, a gente ficava de pô, sempre tinha uma parada que ela usava, sabe? Sempre tinha uma cor diferente que ela usava. Então isso aí não foi decepcionante, mas isso aí foi a época dourada da tua vida, mano. Mas foi decepcionante. Ah, não, eu já entendi tudo qual foi a decepção. É, porque vai chegar a parte do fio terra, né? Vai lá. Não. Isso aí, cara. O que aconteceu foi o seguinte, cara. Que, cara, com. Tipo, ela tinha uma certa bolinha, ela colocava num certo lugar, que quando acontecia umas. Quando acontecia com. É porque ela não usava só contigo, mano. Foi isso. Quando acontecia uma penetração, aquela bolinha estourava e saía um cheiro, sabe? E, cara, ela gostava muito de fazer isso. Só que é o seguinte, é ruim pro cara, porque você se sente desestimulado, porque quando você vai colocando um negócio, às vezes aquela bola não quer estourar. E você fica naquela de tentar estourar aquela porra e você não consegue. Não, a história tá fantástica até esse momento, mano. Não tem nada de decepcionante, aí não. Aí vira um desafio, né? Cara, aí vira um... Você vira um desafio, né? Fica tipo um desafio aceito, sabe? Peraí, que agora eu entendi qual foi a decepção aí, viu? A bola ganhou de ti, né? Quem estourou não. Foi tu, bichão, né? Não, cara, nunca, velho. Mas aí é o que é o seguinte, cara. Que uma hora você cansa dessa porra, cara. Essa história só não vai entrar porque ela não tem nada de decepcionante até o momento. Pois é, cara. Mas aí é que é o seguinte, cara, que a gente terminou o namoro só por causa dessa briga, cara. Porque, tipo... cara... Meu Deus! Só por causa que tu tava tentando estourar a bola, cara. A bolinha destruidora de lares, mano. Porque aquela porra daquela bola, eu desisti... A porra daquela bola, ó. E fui tentar, como é que eu posso dizer, entrar pro outro lugar. E ela não queria deixar, cara. Apesar de que ela tinha certas coisas que ajudariam, sabe? E aí, cara, a gente começou a brigar por essa porra, cara, e acabou que a gente brigou, ela foi pra casa dela, eu fui pra minha, ninguém se ligou mais e acabou. Mas você não incomoda o cara não, porque eu tô imaginando tipo um pequeno balão, o cara lá e tal, aí... Pá! Exatamente. Pá! Incomoda, cara. Realmente se incomoda, cara. É por isso que eu tô dizendo que eu tinha decepcionado aquela porra. Então, mas já que tá nesse assunto, mano, conta aí tuas aventuras sexuais com aquele teu apetrecho lá, mano. Tu não usa tipo uma corrente, mano? Sei lá, com umas paradas anatômicas, mano, na ponta. Anatômica. Não viaja não. Avacalho não. Vá com as suas fantasias pro meio dos infernos. Quer saber uma coisa interessante? Essa minha ex, ela disse que aqueles vibradores que não tem um formato de pênis são mais confortáveis do que o formato de pênis. Puta merda, cara. Que merda é essa, cara? Mas na verdade eu digo que essa tua ex aí era uma parada. E eu digo que eu repito a frase do Neto, e isso não tem nada de decepcionante. Negócio de brochada, Telo. Isso aí é uma coisa que é decepcionante também. Aí tu já brochou, Telo. Pra quem acontece, pra quem acontecer é uma desgraça. Conta aí, senão a gente vai ter que chamar o Fernando pra fazer um extra nesse programa. O Fernando não sabe de nada. Tu que pensa, velho. Não, se eu for contar a história aqui que seria engraçada, ela não vai nem pro cast, então não adianta. Vixe, é aquela da fininha, né? Então é melhor não contar mesmo, não. Olha, os dois passaram a noite se cagando, então não dá não. O cara brigando com o dono pra ver quem caga, mas é putaria, velho. Eu assistia o Jaspion, o Jiraiya, aí eu assistia naquela pilha, né? Puta merda, isso é muito massa e tal. Jiraiya eu torço pro Jiraiya, mas pro Jaspion eu nunca torci pra ele, não. Aí Aí meu pai chegou e disse: esse seriado aí deve ser tão velho que o Jaspion aí já deve ter morrido. Aí eu fiquei, não sei o que, o Jaspion não pode morrer e tal. Meu pai é um cara legal. Ele é o meu herói e tal, o Jaspion e tal. O cara começando a chorar ali, o Jaspion é imortal e tal. Cara, uma decepção dessa que eu tive, cara, foi no tempo que eu via Power Rangers, cara, esses desenhos de armadura e tal. E eu, na minha escola ia ter um evento e disse que era que os Power Rangers ia estar lá, cara. Aí, meu irmão, o nego ficou louco, cara. E num dia, cara, entra um bocado de retardado com as roupas grandona por cima, com as mãos aparecendo, vestido de Power Ranger, cara. Caralho. Cara, taria, mano. Puta merda. Tu esperava o quê, mano? Não, agora era massa se o cara tivesse esperado um Megazord, né? Aí era doideira. Outra decepção que eu tive é que os Pokémon não existem, né? Ah, cara. Mas isso aí tu reclama há muito tempo, mano. Puta que. Mas ainda eu tenho esperanças, porque a parte lá numa ilhazinha um pouquinho pra cima da Austrália, tem 90% da ilha não foi explorado. E juram que dizem que viram por lá Pterodáctilo. Então. ainda digo mais, o PC de Nomen. Semana passada ele me mostrou uma foto de uma expedição que achou dinossauros, hein? Eita, olha aí. A dinossauro é diferente de Pokémon, viu? Meu irmão, você pega mas depende do ponto de vista. E adestra ele, cara, e pronto. Até porque rinha de galo pode ser uma modalidade de Pokémon. Outra coisa decepcionante ali, cara, foi o Faustão ter emagrecido, bicho. Não, decepcionante é assustadora, velho. Decepcionante não, cara, decepcionante é todo domingo ele tá ele lá. Cara, tu queria que eu tivesse morrido, Théo? Eu não precisa morrer, não, é só sumir. O cara ficou macraço, bicho, assim. Aí o pescoço dele parece aqueles negócios de galo, bicho. Parada assim, de peru, sei lá o que diabo é. Bicho. Peru. Agora tu sabe que é uma putaria, mano. É aquele bicho apresentar o programa, mano, no meio do domingo à tarde, com a jaqueta de cor estilo motoqueiro, mano. É isso aí. Que eu não entendo, mano. Mas mais decepcionante do que o Faustão emagrecer foi o Silvio Santos vender o baú. Vender o baú, puta merda, foi mesmo. Sério, se o Silvio Santos ficou pobre, cara, eu não sei o que vai ser da minha vida, sabe? Porque. Mas isso aí. Puta, essa aí foi cruel. Isso aí é o que a gente vem alertando há muito tempo aqui no Asila Cash, mano. Cuidado com os cunhados, mano. Ah, tá aí. O Silvio Santos ter perdido o império dele é uma decepção, zona foda, mano. Não, mas eu acho que ele tá longe de perder o SBT, tá não? Tá nada, mano. Tá dois palitos, mano. Não, né? Dois palitos. Se ele perder mais um jogo de porrinha, ele tem que perder. Vai que ele vende pro Celso Portioli, né? Celso. Ah, não. Tá doido, cara. Nem falou coisa dessas, cara. Pode acontecer. Tá doido, cara. Tu tem que aguentar, cara. A Eliana, o Faustão e o Gugu, cara. Tu sabe outra coisa decepcionante, mas é a testa da Eliana não se mexer, mano. Se mexer. Isso aí também é decepcionante, mas a mulher ri, mano. Não se mexe, pô. Tu presta atenção na Eliana rindo. A expressão dela do nariz pra cima é meio paralisada, mano. Nos músculos não contraem nem nada. Isso daí é decepcionante também. Tá ficando é doido, mano. Mas outra decepção é que ela nunca pousou pelada, cara. Isso é uma decepção muito grande. Decepção também foi a Mara Maravilha ter saído do ar, viu? Não, isso eu acho justo. Agora, acho justo. Paia. Agora, decepção zona foda foi terem tirado o Fofão do ar, mano. Eita, boa. Não, cara. Decepção, cara, foi a Manchete virar rede TV. Puta. Não, essa daí é apoiada, mano. Quando a Manchete saiu do ar, cara, puta merda, cara, e agora? O cara já pensando que ele ia trair o movimento, né? Tendo que assistir a Globo. Eu já ouvi falar que a Manchete faliu por causa que ela tava devendo muitos animes que ela comprou ali. E cara, outra decepção aí foi o Gugu ter traído o movimento e ir pra Record, cara. Pra mim ele é quase filho do Gugu. Silvio ali. Mas é o que eu tô dizendo, é o seguinte, o Gugu ele é um rato esperto, quando o navio tava afundando ele correu, cara. Vigi. E aí quem se fudeu foi a Eliana, né? Não, quem se fudeu foi o Roberto Justus, mano. Que saiu do Aprendiz, foi pro SBT e não faz mais nada que preste. Não, cara. Não, mas o Roberto Justus, cara, já tá numa enrascada desde que ele resolveu cantar, né, cara? Depois que ele resolveu cantar. Pariu, o Roberto Justus tá cantando, que merda, né? Solta uma das músicas aí do Roberto. Vamos lá, pô. All my troubles seem so far away. Now it seems as though they're here to play. Oh, I believe in yesterday. Outra decepção zona ali é porque o ratinho, cara, é todo escrotão e o cara tem medo de espírito, mano. É isso. Não, é porque todo cara que é ícone, o cara tem que ter um ponto fraco, mano. Se o ratinho não tivesse medo de nada, ele era foda demais, mano. Aí ele ia ficar, ele iria ficar a paia, mano. É tipo o Telos, mano. Se o Telos não tivesse pânico de barata, mano, o pessoal pensava que ela era uma gravação, mano. É. É. Tem um pânico de barata, mano. Né? Só assistir o Wolverine Origem, tu assistir. Ele aparece no Wolverine de Origem. Me lembro. Ixi, só uma barata zona aqui no meu quarto. Ei, mas tu gravou isso aí? Uma decepção que eu tive, cara, dos meus pais dizerem que trabalhar é bom, cara. Puta que pariu, cara. Se o caba não nasceu em berço de ouro, vai ter que conseguir o dinheiro é trabalhando mesmo. Tu vai trabalhar. Então, tua maior decepção, então, foi tu pensar que se tu vivesse com a mesma remuneração do Isaías, tu ia viver bem, é? E o Isaías ganha alguma coisa? É o que eu tô dizendo, mano. Agora, isso aí realmente é decepcionante, viu? É a jornada de trabalho que você pensa que é a real, mano. Porque puta que pariu, mano. Antes de eu entrar no serviço público, toda a vida era assim. Mas tinha uma empresa, mano, que eu trabalhava 4 horas. 4 horas era assinada da carteira, mano. Eu saía da minha residência, mano, 12h30, voltava pra minha casa 8 horas da noite. Essa tua peixada aí foi... caiu do céu, né, mano? Nada. Ô, doido, mas isso se chama meritocracia, isso é mano. Peixada, mano. Peixada. Pode ficar tranquilo que ninguém conta, não. Peixada, zona do mal, e o pior... A decepção é essa, o cara consegue a peixada e não consegue pros amigos, né? É. O que eu tô dizendo, pô, é meritocracia. Acho que uma das decepções que mais aconteceu com as mulheres aí foi saber que o Rick Martin é gay, né? Decepção é aparecer uma banda feito restart, mano. Puta merda. Não, mas a mulher, cara, a mulher quando ela vê o Rick Martin, ela se ilude. Agora, decepção é o cara ser obrigado do nada a assistir um show do Luan Santana, mano. Puta merda, aqui, cara. Aí isso é uma decepção zona foda. É decepcionante, cara, quando Você tá na sua festa de aniversário, que quando você é criança, você só recebe roupa, cara. Puta que pariu, cara. Puxa, é mesmo, as roupas. O cara vai esperando os brinquedos lá. Era mais massa o cara andar pelado, né? Aí o cara chega com o negócio de roupa. Eu ainda me lembro, cara, que quando eu fiz o aniversário uma vez, eu ganhei um presente, tava embrulhado numa caixinha. Aí eu já fui imaginando, né? Puta merda, bicho. Deve ser um brinquedozão massa e tal. Aí quando eu abri uma caixa de cueca, mano. Puta que pariu. É, caixa de cueca é massa. Cueca só fica acima de meias, né? No ranking. Eu tive uma decepção dessa, cara. No fazendo aquele jogo que é amigo. Amigo oculto. Amigo secreto. Amigo oculto do. Amigo secreto. Amigo secreto do, lá do colégio, cara. Tinha um bocado de gente e a maioria tinha trazido roupa ou uma caixa de caneta colorida, né, cara? Aí tu levou um presente desampirado. Não, cara, calma aí. E tinha um que tinha trazido uma caixa, cara. Assim, mais ou menos assim, de uns 30 centímetros, cara, quadrada. E ele falou assim, aí então perguntou o que tem dentro. Ele é um brinquedo. Aí pronto, meu irmão, todo mundo queria tirar o cara, cara, no secreto. Aí a galera foi lá, sorteou na hora, cara, e o cara me tirou, sabe, pra dar o presente pra mim. E, cara, quando eu recebi aquele presente, o meu irmão tava com o olho cheio de lágrimas já, meu irmão, que eu tinha ganhado o negócio. Aí eu fui lá abrir, cara. E era uma bola dentro de uma caixa quadrada, cara. Uma bola dentro da caixa quadrada, aí subiu a música do Chapolin, mas nessa hora aí. Não, mas eu digo, cara, que eu tenho uma melhor. Sendo que a caveira foi dos outros, não foi minha, não. Okay. Foi aqui, fui eu que causei a decepção dos outros. Pra variar, né? Eu cheguei lá na. Cheguei lá no colégio, aí era um velho amigo secreto ali e tal. Aí eu cheguei com a caixa, macho. Mais ou menos assim, uns 60 centímetros, assim, uns 3 palmos, mano. Cheguei lá no colégio, aí a galera, vixe, já vem isso aí, mano. Caixa enorme, mano. Aí tu tirou o quê? Aí eu, tá doido? Aí digo, não, mano. Trouxe a geladeira, foi? Não, mano, mas tu tem que me tirar, mano, que já vem isso aí. Tu vai dar o quê, mano, pro cara? Aí eu, não, mano, porque eu peguei a mesada do ano todinho ali, aí... O cabo vai ser feliz. Aí quando foi, eu cheguei, né? Aí a galera passava por mim, ei, mãe, olha aí, mano. O Adonis passou por mim. Aí quando foi na hora, ó. E aí a galera foi indo. Aí quando chegou a minha vez, bem, quem eu tirei foi. O cara quase não é o mais famoso como Bolinha, não sei o que, não sei Bolinha, o que. Tá? Era o Betinha. Não, era o Dedé, que era um gordinho da sala, sabe? Aí lá está, ele, a galera, vixe, foi o Dedé, aí Dedé. Aí tinha um pão baguete dentro da caixa lá. Não, aí todo mundo ficou lá, prestando atenção, né? Aí ele abriu a primeira caixa, aí tinha outra caixa dentro, ó. Aí ele abriu a segunda, tinha uma terceira. Aí ele abriu a terceira, tinha uma caixinha assim daquele chocolate, London Tunes, ó. Vixe, Maria, meu. Caixa pequenininha, mano. Tá ali, ó. É, mano. Mas foi desse dia aí que tu foi linchado no colégio. Tá ali, ó. A maior decepção de todas foi quando o Theo cortou o cabelo, mano. Puta merda, cara. Vixe, essa aí foi uma decepção mesmo, ó, mano. Essa daí descaracterizou o personagem. Essa eu também assumo que foi a minha decepção, mano. Deu raiva, mano. Porque eu era altamente influenciado pela minha tia a cortar o cabelo. Minha mãe ficava perturbando ali. Quer dizer, a minha mãe nem tanto, porque ela fazia achar legal. Mas o meu pai não gostava, não. Teu pai é um senhor quando... decente, né, e tal. É quando foi um belo dia, vixi, agora eu já sei o que é que vai aparecer nos comentários com esse assunto, ó. Ok. Vindo do Adonis, tu vai ver, eu tô prevenindo. Aí... Que o Adonis te achava mais gatinho, é, com o cabelão. Não, tu vai ver, ele vai fazer um comentário lá. Pra continuar a história, aí tu tava lá com o cabelão na cintura, tu é tia... Aí foi, pô, aí a minha tia, eu fui lá... Na casa dela, aí ela ficou me perturbando pra cortar o cabelo, eu acabei cortando. Eu me lembro que nesse dia, mano, foi a noite todinha, os caras chegavam lá no teu e começavam a rir, não parava mais não. Nesse dia ninguém chegou, mano. O cara chegava aí, vixe, ficava rindo. Aí quando tava perto de o cara recuperar o fôlego, Aí chegava outro malandro lá e, vixe, meu irmão! Vixe, isso é uma baratazona aqui no meu quarto. Hasta la vista, baby.